Bem-vindo, amigos e amigas, ao Conexão Campo-Cidade. Este é o nosso 10º programa e é uma parceria entre o Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, e o Grupo Questão Agrária em Debate. Hoje o quadro Reflexão Campo-Cidade continua a entrevista com a professora Silvina, da Escola de Serviço Social. Continuando, professora, qual é a relação da reforma trabalhista com a reforma da Previdência? Nós sabemos que um dos núcleos da reforma trabalhista atual diz respeito da regularização ou formalização da flexibilização do trabalho, né? Onde a terceirização na contratação da força de trabalho é um ponto principal. Isto apresentado pelo governo e as elites políticas atuais é um elemento modernizador das relações trabalhistas, porque supostamente desburocratizaria os contratos e abarataria a contratação da força de trabalho. É uma demanda do empresário, né, histórica. Atualmente, estão se propondo contratações diretas e individuais com os patrões. Isto, na verdade, é um retrocesso ainda maior em relação a todos os que já ocorreram, né, em relação às relações de trabalho. Não porque esta forma não exista já há muito tempo, sino porque está se regulamentando, formalizando relações que já existem, como, por exemplo, 12 horas de trabalho, fragmentação de férias, contratos sem proteção ao trabalho, entre outras questões. O retrocesso, eu acho que também se encontra em que os trabalhadores, no decorrer da história, ganham proteções nos contratos coletivos e não individuais. Eles precisaram, em alguns momentos históricos, se juntarem, se organizar para ganhar força ante o empregador. Como hoje nós supomos que o trabalhador terá força sozinho para negociar com o patrão quando vivenciamos altas taxas de desemprego, informalidade, alta rotatividade da força de trabalho? As negociações coletivas, elas surgem para aumentar a força política de pressão trabalhista através de sindicatos e outras instituições trabalhistas. Perdendo estas formas de negociação, se perde também a força de negociação e se amplia a subordinação do trabalho ao próprio empresário. Tudo isto, ainda, sem levar em consideração a dinâmica que se estabeleceu há anos, que é a de demissão de trabalhadores e a recontratação deles como pessoas jurídicas, né? Que é um dos tipos de negociação individual, os quais não têm o menor sucesso em negociações individuais. Qual é a consequência para a Previdência? É que cada vez será mais difícil trabalhar com contratos formais e isto dificulta cada vez mais a possibilidade de ter proteção previdenciária. Qualquer reforma que diminua a possibilidade de formalidade no trabalho e de proteção ao trabalho afeta diretamente a inscrição do trabalhador na Previdência, já que a lógica do nosso sistema é contribuição do trabalhador empregado formal com carteira assinada. Portanto, consideramos que a lógica de negociação individual ou terceirização afetará não só o financiamento do sistema previdenciário, sino a condição de trabalhador protegido. E eu acho que isto é um dos elementos mais importantes. Muito interessante saber disso, professora, que fazem parte do mesmo projeto, do mesmo pacote. Acompanhe os nossos debates nos próximos programas, juntos pela Aliança Camponesa Operária por Soberania Alimentar.